levando o meu cantar, digno de louvor. Tu és meu Deus, te exaltarei, pra sempre cantarei o teu amor. Me resgatou, nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, eterno é o seu amor. Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, eterno é o seu amor. Porque todo tempo é tempo de adorar ao Senhor, e a alegria que está nele está dentro de nós, e que a gente possa fazer todas as coisas com felicidade, com alegria, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Sustenta em tuas mãos, você muda. Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Nós viemos te encontrar essa noite. Nós viemos sentir a tua presença nessa noite. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Nós te queremos essa noite. Nós viemos aqui, Senhor, entregar tudo o que temos a ti, Espírito Santo. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no teu trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Erga suas mãos aos céus e diga: sopra em nós, Espírito. Boa noite, Palavra Viva, boa noite, Palavra Viva. Boa noite. Nós conhecemos a história. Pedro estava no barco, eis que lá longe ele avista aquilo que ele acha que é um fantasma. Mas ele, algo no espírito dele fala: é Jesus. E ele pergunta: és tu, mestre? Se és tu, diga que eu vá até ti. Jesus diz: vem até mim. Todos conhecemos a história. Jesus desce do barco, olhando. Pedro desce do barco e, olhando para Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E enquanto ele mantém os olhos fixos em Jesus, ele anda sobre as águas, a despeito de toda a circunstância que ele vê ao seu redor. Mas algo desperta nele a consciência das circunstâncias, e ele sente medo no coração. E quando ele sente medo no seu coração, ele começa a afundar. E incontinente ele grita: mestre, me salva! Mestre, me salva! E eis que ele sente uma mão resgatando ele do fundo das águas. E Jesus fala com ele: Pedro, por que duvidaste? A única vez nos evangelhos que nós vemos Jesus repreendendo os discípulos é quando ele fala: homens de pequena fé, por que tomam tão pouco de mim se eu tenho tanto para oferecer? Tanto tenho eu para oferecer, vocês tomam tão pouco de mim. É isso que ele fala para Jesus, para Pedro naquele momento: por que duvidaste? Quando nós duvidamos, quando nós deixamos as circunstâncias tomarem conta da nossa mente e desviarem o nosso foco de Jesus, nós diminuímos aquilo que Ele tem para oferecer para nós. E é isso que Ele vem falar conosco nessa noite. Tenham fé, olhem para mim e se sirvam do grande banquete que eu tenho preparado para vocês. Então aquilo que nós temos aqui essa noite, para que Ele leve de nós nossas angústias, enfermidades, nossas tristezas, tudo isso Ele já sofreu e já levou embora. Ele quer que nós nos sirvamos, que nós resplandeçamos a luz que Ele nos oferece. A luz que Ele nos oferece. Tenhamos fé e nos sirvamos, porque muito mais Ele tem para nos oferecer. E Ele não nos serve de acordo com a nossa necessidade. Deus nos serve de acordo com a capacidade, com aquilo que Ele tem, que é muito mais do que aquilo que nós temos de necessidade. Se nós precisamos de uma cura, Ele nos dá a cura, Ele nos dá a prosperidade, Ele nos dá o relacionamento curado, Ele nos dá a nossa prosperidade financeira, Ele nos dá absolutamente tudo aquilo que a gente precisa e muito, muito, muito mais. Sejamos nós então homens e mulheres de grande fé, de grande fé. A fé não do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé como um grão de mostarda, que uma vez exercitada se torna uma fé forte, cresce como um mostardeiro que enfrenta e vence toda a intempérie, enfrenta e vence toda a dificuldade e brota e se mantém saudável e dá frutos no tempo certo, e dá frutos no tempo certo. Então, essa noite, entrega para Jesus e pede para Ele, porque Ele muito mais tem a dar do que aquilo que nós necessitamos. Sejamos homens e mulheres, filhos de grande fé, assim como Ele nos pediu, assim como Ele disse a Pedro: não duvide, crê, não duvida, crê, não duvida, crê. Aquele que quiser se juntar comigo em oração agora, Pai amado, nós te pedimos e nós cremos, Pai, que aquilo que Tu nos trouxeste essa noite aqui para Te entregar, Tu vais levar. E nós sairemos daqui em troca, levando a nossa cura, levando a nossa prosperidade, levando a nossa felicidade ao invés da tristeza, Pai. Tudo Tu levaste na cruz e tudo Tu tens para nós em muito maior abundância do que aquilo que nós imaginamos, pois Tu não nos supre de acordo com as nossas necessidades, mas Tu nos supre de acordo com a Tua benignidade que se renova em nossas vidas, em todas as áreas, cada e cada amanhecer, em cada amanhecer. E aquele que recebe no coração, aquele que recebe, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Que se abra os céus, o Teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o Teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Hoje nós declaramos sobre a vida de todos vocês o sobrenatural do Pai. Você você é o Pai que te ama em nome de Jesus, e que nessa noite você cante declarando isso na sua vida, que as promessas dele são sem fim. Aleluia. Promessas sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falho. Promessas sem fim, tu és fiel a mim, fiel a todos nós. Aleluia. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, você nunca falhou, e eu nunca esquecerei que você nunca falhou, e eu nunca esquecerei. Aleluia. Pode aplaudir mais forte, porque é para Cristo. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém. Boa noite, Palavra Viva. Você pode cumprimentar essa pessoa mais linda que está do seu lado aí. Dá um abraço nessa pessoa, cumprimenta o seu irmão. Aleluia. Há uma presença de Deus neste lugar. Aleluia. Esse momento de comunhão, esse momento de família. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se em casa. Amém? Somos gratos pela presença do Espírito Santo essa noite neste lugar. Amém? E temos aí mais um domingo, né? Fazendo aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas nessa noite, amém? Então temos aí com o tema fé com efeito, né? E nós cremos que o efeito de Jesus já está aqui neste lugar, amém? Grandes coisas Ele tem preparado para nossas vidas nessa noite, amém? E estamos aí começando uma semana e eu creio que vai ser uma semana de bênção para nossas vidas, amém? Quando Ele se aproxima, tudo se transforma. Amém? Diz para o teu irmão que está do seu lado aí. Quando Ele se aproxima, tudo se transforma. Amém. Glória a Deus. Isto é a presença de Deus. Aonde Ele se aproxima, as coisas se transformam. O sobrenatural acontece. O impossível acontece. Amém? Baixa a tua cabeça um momento antes de nós começar a palavra. Pai, nós te louvamos nesse momento. Entregamos esse culto mais uma vez diante da tua presença. Amarramos o valente dessa região e te pedimos, toma o domínio, Espírito Santo, que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito, usando a minha vida, a minha boca como fonte abençoadora neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Então eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja nessa noite. Vivemos dias às vezes difíceis, dias às vezes pesados, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, não é mesmo? E às vezes a gente acaba nos sobrecarregando, acabamos carregando fardos pesados, mas nessa noite Jesus Ele quer trocar este fardo pesado por um fardo leve, um jugo suave, aquilo que nós possamos suportar, aquilo que nós possamos carregar, amém? Abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem não tem a palavra pode acompanhar no telão, no seu telefone, no seu tablet. Amém? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, às vezes a gente passa por momentos difíceis nas nossas vidas, passamos por momentos que vem nos sobrecarregando, por várias circunstâncias da vida, não é mesmo? E às vezes a gente tenta, naquele jeitinho brasileiro, naquele jeitinho que eu vou dar o jeito, que eu vou conseguir no meu jeito, que eu vou conseguir na minha força. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade que Deus tem preparado para nossas vidas. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, por certas circunstâncias da vida, que nós pensamos que vamos conseguir sozinho, do nosso jeito. Mas a gente acaba adquirindo o que? Fardos. A gente está ali com uma mochila e a gente começa a colocar pedra em cima daquela mochila, começa a colocar tijolo em cima daquela mochila, quando vê está um muro alto, ou um fardo pesado que tu não consegue mais se mexer, não consegue mais se mover, e fica ali estagnado. Eu não sei mais o que fazer. E nós esquecemos dessa passagem que Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. A vontade dele não é que nós carregamos fardo pesado, a vontade dele não é que nós viemos a sofrer, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós viemos carregar fardo pesado. Ele está dizendo: filho, filha, vinde a mim, eu quero trocar esse fardo. Jesus, ele veio para tirar o fardo, veio para tirar o peso. Amém? Talvez você chegou aqui com um fardo, com um peso, mas essa noite Jesus preparou para a tua vida. Ele quer trocar esse fardo pesado, ele quer te tirar esse jugo, ele quer te colocar um fardo leve, um jugo suave, aquilo que você vai suportar, aquilo que você pode carregar. Amém? E Deus me mostra aqui pessoas carregando fardos pesados, jugo pesado, talvez jugo de acusação, jugo de enfermidade, fardos que eu vou conseguir me livrar sozinho. Eu vou conseguir na minha força, eu vou conseguir na minha vontade. Não é isso que Deus quer. Ele quer: vinde a mim. Ou Deus, ele diz assim: entrega para mim. Entrega para mim. Me dá esse fardo pesado, eu quero trocar esse fardo. Mas às vezes o diabo, ele cega o nosso entendimento. Ele vem somente com o propósito de roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. E é o primeiro ponto que ele entra: destruir as casas, destruir a família, é destruir a dignidade de um homem. É isso que ele faz. E as pessoas: não, eu não vou pedir ajuda, eu vou sair sozinho. E muitas das vezes, quando aperta o calo, o fardo está pesado demais, pergunta: Deus, onde é que tu está? Senhor, por que que tu não está me ajudando? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E Deus está dizendo: filho, vende a mim, aproxima-se de mim, me entrega esse fardo, me entrega esse jugo. Eu não quero que tu carregue, eu quero trocar esse fardo da tua vida, amém? Nós não vamos conseguir nada na nossa força e na nossa vontade, mas sim na dependência do Espírito. Quando nós colocamos a nossa vida na dependência do Espírito, quando nós reconhecemos que nós não podemos sozinho, ele tira esse fardo pesado e te coloca um jugo suave. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você venha sofrer. Não é que você venha perecer. Não é que você venha lutar sozinho. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Mas Deus, ele conhece todas as coisas. E aqui a gente pode ver lá no livro de Lucas, capítulo 5... que Jesus, ele também passou por momentos difíceis. Jesus, ele também passou por um problema. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades em certos momentos da vida, ou um certo dia sobrecarregado. Jesus, ele também passou por um momento difícil. E diz assim lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido, lavavam as redes. Jesus, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as nossas necessidades, as nossas fraquezas, nossas debilidades. E Jesus aqui nesse momento, ele estava passando por um problema. Qual era o problema que Jesus tinha? Ele não é Deus, não é? Ele não pode todas as coisas? Sim, mas ele veio em carne nesse mundo, ele veio em forma de homem. E ele é um Deus todo-poderoso, mas ele passou por momentos difíceis nesse momento. A multidão apertava para ouvir a palavra, a multidão o sufocava para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, o que ele fez? Ele avistou dois barcos à beira do lago. E Jesus viu dois homens lavando redes. E esses homens eram Pedro. E eles estavam lavando as redes. Jesus talvez tenha avistado esse homem. Está com a cara de frustrado. Está com a cara de cansado. São pescadores. Talvez ele tenha se frustrado. Tentou pescar a noite toda. E não pegou nada. Mas Jesus, ele vendo e sabendo todas as coisas, Deus, ele conhece o nosso pensar, o nosso agir. Antes mesmo da palavra sair a nossa boca, ele já sabe o que vamos pedir, pensar ou falar. Isso ele já sabe. E talvez ele avistando aqueles pescadores, lavando redes, com aquela expressão de cansado, aquela expressão de fracasso. Trabalharam a noite toda, não pegaram nada, já estavam ali lavando as ferramentas. Jesus, ele usou de uma estratégia. Ele estava passando por um momento de aperto. Ele pediu: Pedro, me empresta este barco. Ele pegou o barco de Pedro e pediu que ele afastasse esse barco, que levasse um pouco mais, tirasse da margem. Ali ele ministrou a palavra de Deus, ali ele pôde falar para aquela multidão, ele pôde pregar para aquela multidão. Ele saiu daquele sufoco. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda, ele reconheceu que ele precisava daquele barco. Mas ele pediu para entrar naquele barco. Pedro, ele concedeu. Ele afastou. Jesus, sabendo todas as coisas, sabendo todas as necessidades daquele homem, já sabia que ele não tinha pegado nada, já sabia que aquela noite foi difícil, já sabia que ele estava passando por um momento difícil, de frustração, aquele jugo sobre a mente dele. Imagina uma pessoa que trabalhou a noite toda. Pedro vivia da pesca, era pescador, conhecia aquele mar de ponta a ponta, mas teve uma noite frustrada. Não pegou nada. Já estava lavando as redes. Talvez aquela pessoa com um sentimento de desânimo, de fracasso. Eu trabalhei a noite toda, o dia todo, eu não consegui nada. As contas estão chegando, eu tenho família para sustentar. Vai se sentindo oprimido, vai se sentindo sobrecarregado, vai se sentindo impotente, vai se sentindo fracassado, vai se deprimindo. Mas Jesus, ele usa da estratégia, porque ele diz que onde ele se aproxima, tudo se transforma. Jesus, ele se aproximou daqueles homens, se aproximou daqueles pescadores, pediu licença, pediu o barco emprestado. É isso que Jesus quer fazer nessa noite. Ele quer entrar neste barco. Ele quer transformar tudo na tua vida. Ele quer tirar esse fardo pesado, esse jugo. Ele quer te abençoar nessa noite, amém? E talvez ali Pedro, cansado, sobrecarregado, oprimido, questionando: por quê? Eu pesco há tanto tempo, e por que está acontecendo isso comigo? Por que eu lanço as redes e não pego mais nada? E às vezes as pessoas passam pela mesma situação. Tento na sua força, tento no seu braço, tento na sua vontade, tento daquele jeitinho brasileiro e não consegue nada. Acabo se frustrando, acabo se sobrecarregando, carregando o jugo pesado. Mas Jesus, ele quer trocar esse fardo pesado. Às vezes esse fardo é um fardo de enfermidade, às vezes é um problema nas finanças, às vezes é um problema no teu casamento, no teu relacionamento. Eu não sei qual é o fardo pesado que você está carregando. Eu só sei te dizer que essa noite o Espírito Santo preparou para você. Ele quer trocar esse fardo pesado. Ele quer te dar um jugo suave. Aquilo que você pode suportar. Aquilo que você vai poder carregar. Porque Ele é Deus e Ele te ama. E a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Ele é um Pai de amor. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que te fez para ser mais do que vencedor. Amém? Essa noite é a noite do teu milagre. É a noite que Jesus se aproxima. E quando Ele se aproxima, a transformação acontece. Deixa Jesus se aproximar da tua vida. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Ele trocar esse fardo. Esse fardo não te pertence mais. Ele está dizendo: filho, vinde a mim. Vós que estáis cansado, vós que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém? Nessa noite é a noite de você entregar a tua vida na presença de Deus. Os teus problemas, as tuas necessidades. E crê somente que Ele é um Deus que tudo pode, que Ele é um Deus todo poderoso, Ele é um Deus que quer te ver para cima. A vontade dEle não é te ver andar de cabeça para baixo, carregando fardo pesado. Essa não é a vontade de Deus, essa é a vontade do diabo. Deus, Ele te fez para andar de cabeça levantada, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem direito de usufruir da promessa que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Nesta noite, noite que Jesus quer se aproximar de você, Ele quer entrar neste barco, Ele quer fazer tudo, Ele quer tirar todo o peso, todo o cansaço, tudo aquilo que vem te oprimindo, tudo que vem te deprimindo, tudo que vem te colocando para baixo. É noite de trocar o fardo. Aleluia! Ele não desiste. Às vezes nós desistimos, às vezes nós, ser humano, somos muito fracos, e vem o cansaço, e vem a fadiga, vem a opressão. E nós desanimamos muito fácil. Mas Jesus está sempre ali com os braços abertos. Filho, vinde a mim. Ele está dizendo: eu já paguei o preço. Eu já fiz tudo naquela cruz. Por que que você está sofrendo? Por que que você está passando por essa situação? Vinde a mim. Entrega para mim. Você não vai conseguir sozinho. Amém? E aqui nota-se que depois Pedro, ele foi recompensado. Chegou a hora da bênção. Mas assim mesmo Pedro relutou. Depois Jesus disse assim: agora Pedro, que ele já tinha pregado, já tinha falado à multidão, agora Pedro leva esse barco para um lugar mais fundo. Pedro, imagina, questionador, como nós, às vezes questionamos certas coisas. Pegou: mas Senhor, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada. E Jesus: não, Pedro, leva o barco mais profundo e lança as redes. E Pedro ali questionando, talvez duvidando, né? Como assim, joga as redes? Já pesquei, já estou cansado, já estou sobrecarregado, já não tenho mais o que fazer, e ele pede para mim jogar as redes? Mas ele diz assim: já que é o Senhor que manda, eu vou obedecer. Pedro, ele podia ser teimoso, ele podia ser truculento, mas ele ouvia a voz do mestre. Ele obedecia. Mas aquele questionamento dentro dele, talvez ele disse assim: eu vou fazer, mas só porque ele está mandando, que essa não é a minha vontade. Mas eu vou de birra, vou atirar as redes, ele vai ver que não peguei nada, não adianta. E Jesus diz: não, Pedro, atira as redes. Já que o Senhor manda, eu atiro. E quando Pedro atirou as redes, diz que a bênção era tão grande que começou-se a romper as redes de tanto peixe que veio. Aí Pedro vai lá e chama ajuda e pede socorro, mas imediatamente ele se prostra aos pés de Jesus, porque ele viu que quando Jesus se aproxima, as bênçãos chegam. Quando Jesus se aproxima, as bênçãos te encontrarão. Quando você permite, quando você escuta, quando você entrega, quando você obedece, as bênçãos te seguirão. Amém? O fardo pesado, você tem que entregar para Jesus. Ele quer te dar um fardo leve, um jugo suave. Jesus jamais vai desistir de nós. Jamais Ele vai desistir do nosso sonho. Se Deus colocou algo no teu coração, eu tenho a certeza e a convicção que vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Vai acontecer, é promessa dEle. Então, chega de carregar fardo. Chega de sofrer. O sofrimento, Ele já carregou por nós. As dores, as doenças, Ele já levou. a nossa opressão, a depressão, o fardo pesado, ele já levou. Você tem que trocar, você não precisa mais carregar. Deixa Jesus entrar na tua vida. Vinde a mim, diz ele. Assim como o irmão abriu o culto, Pedro, ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus sobre as águas e perguntou: mestre, és tu? E Jesus disse: sim, sou eu, Pedro. Se és tu, manda que eu vá sobre as águas. Então vem. Ele só afundou quando o vento bateu no peito dele, que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele afundou. Mas eu quero dizer que ele afundou, mas mesmo assim Jesus não desistiu dele. Mesmo assim Jesus não abandonou ele. Mesmo assim Jesus não virou as costas para ele. Jesus estava ali, pronto para socorrer. Vem, filho, eu te resgato. Eu te salvo, eu te socorro. Vinde a mim. Vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus jamais vai virar as costas para nós. Mas quando você entender que você não precisa mais carregar fardo, tá? Você não precisa mais estar debaixo de jugo de acusação, mas de opressão, porque ele já carregou tudo. Às vezes nós viemos de um ministério diferente e não entendemos essa graça tão maravilhosa e viemos com jugo de acusação, que você não pode isso, que você está passando por essa situação, porque você vai ter que passar, você vai ter que pagar o preço. É tudo mentira do diabo, que o preço Jesus já pagou naquela cruz por mim e por você. O que ele quer que nós entregamos, nós cremos que ele já fez tudo por nós. Já está tudo feito, já está consumado, o véu já se rompeu, a obra já está pronta. Apenas vinde a mim, entrega na presença de Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades. É isso que ele quer. Amém? Jamais ele vai nos abandonar. Jamais. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos ama. Romanos 8,35 diz que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues a morte. Todos nós fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Então nós estávamos mortos, nós fomos entregados como ovelha a um matador, mas Deus, que nos ama, mandou o seu melhor, mandou o seu filho amado, que morresse por nós, que carregasse todas as nossas fraquezas, as nossas debilidades naquela cruz, para que nós não viéssemos a perecer, não viéssemos a sofrer. Este é o amor do Pai. Esse é um Deus que não nos abandona. Amém? Versículo 38 diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas tenebrosas do porvir, nem os as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra circunstância poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Ele é um Deus que te ama, ele é Deus Pai, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus que não faz acepção de pessoa, ele nos ama. Não interessa se você caiu, não interessa se você errou, não interessa quantas vezes você afundou, não interessa quantas vezes você se decepcionou. Deus, ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim, ele nos ama. Ele é um Deus de Pai, ele é Todo-Poderoso, ele é um Deus de amor. Ele não desiste, por mais que nós falhamos, por mais que nós erramos, ele não desiste. Por mais que nós teimamos, ele não desiste. Por mais que nós dizemos assim: Deus, onde é que tu está? Eu estou aqui, eu não desisto de você. Por mais que nós estivemos lá na profundeza das trevas, no mais profundo do abismo, lá eu estarei contigo. Não interessa o que você está passando, Deus é contigo. Ele não desiste do teu sonho, ele não desiste dos projetos. E você não precisa mais passar por tribulação. Você tem que entregar para ele. Talvez essa tribulação seja do seu filho, talvez seja no seu casamento, talvez esse fardo ele seja na sua empresa, talvez seja na sua saúde, Deus diz assim: filho, vinde a mim. Vós que estáis cansado e sobrecarregado, que nessa noite eu quero te aliviar. Nessa noite eu quero trocar esse fardo. Nesta noite, a partir de hoje, essa noite eu marquei para você. Essa noite começa tudo novo na tua vida, mas eu quero que você entregue para mim. Deixa eu entrar neste barco e apenas me obedeça. Deixa eu trocar esse fardo. Você não consegue sozinho. Deixa eu trocar esse fardo. É isso que ele está dizendo para nós nessa noite. Talvez tem dias que nós nos sentimos oprimidos, sobrecarregados. Deus, ele quer tirar a sua opressão. Ele quer trocar o fardo. Amém? Quantos passamos por momentos difíceis, às vezes, e nós só nos lembramos de Deus a hora que está bem difícil mesmo. Aí nós lembramos: Deus, o Senhor me socorre. Ele está ali, com aquele pai de amor, com braços abertos. Jamais ele vai fazer como as pessoas do mundo virar o rosto para ti. Ele vai estar sempre de braços abertos para nos socorrer, para nos abençoar. Eu não vejo e não conheço um amor maior do que esse. Esse é um amor de pai. Esse é o amor daquele que nos ama, que não desiste de nós em momentos algum. Amém? No livro de 1 Coríntios 2:9 diz que: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deus tem algo preparado para a tua vida. Ninguém viu, ninguém ouviu, está preparado. A bênção que Ele te prometeu já é tua, somente Ele sabe. Amém? Então chega de passar por luta, chega de passar por aflição. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você, para que nós tenhamos a vida e vida em abundância, para que nós viemos usufruir daquilo que Ele tem para nossas vidas, a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? E nessa noite, quantos precisam trocar fardos aqui? Quantos precisam entregar esse fardo para Jesus? Quantos querem entregar esse fardo para Jesus? Quantos querem trocar o fardo essa noite? Quantos estão se sentindo sobrecarregado? Quantos estão se sentindo oprimido? Quantos estão se sentindo para baixo? Jesus, Ele quer trocar esse fardo esta noite. Essa noite Ele preparou para mim e para você. Essa noite Ele que te convenceu a te trazer este lugar. Porque é Ele que convence de todas as coisas, amém? Ele te convenceu. Porque Ele conhece as nossas falhas, os nossos defeitos. Naquela pregação de quinta-feira, naquele mar imenso, Deus sabia que havia uma moeda na boca daquele peixe. Naquela imensidão, naquele oceano, Deus sabia que havia um peixe com uma moeda entalada na sua garganta. Este é o cuidado do Pai. Ele mandou lá do Rio de Janeiro, para vir falar à igreja. Deus, Ele conhece os seus peixes. Ele conhece aqueles que estavam com a moeda entalada. Aquela noite foi preparada para todos aqueles que estavam com aquela moeda entalada. Aqueles que precisavam tirar algo, precisavam entregar para Jesus. Esse é o cuidado do Pai. Este é o amor do Pai. E nessa noite não é diferente. Deus, Ele quer trocar o teu fardo. Talvez esse fardo seja uma angústia. Talvez esse fardo seja alguma coisa da tua infância. Talvez esse fardo seja no seu relacionamento. Talvez esse fardo seja na sua família, nas suas finanças. Seja qual é o fardo que está te colocando para baixo. Seja qual é o fardo que você não está suportando, que você não está conseguindo carregar. Essa noite Jesus te convida: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quantos precisam de um alívio do Senhor nessa noite? Quantos precisam de algo do Senhor nessa noite? O altar está liberado. A presença de Deus está neste lugar. Abra sua boca e começa a falar com o Pai neste momento. Se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé neste momento. Eu não sei qual é o fardo que você vem carregando. Eu não sei o que vem te colocando para baixo, ou vem te entristecendo, ou você não está conseguindo mais na sua força, do seu jeitinho. Mas essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para trocar esse fardo. Que você saia daqui com um jugo leve, um fardo suave. Que você saia daqui tocado, abençoado, crendo que Ele vai te tirar esse peso, vai te tirar esse cansaço, vai te tirar a sua opressão. Não interessa quanto tempo você estava carregando esse fardo, mas esta noite você vai sair daqui liberto pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Enquanto nós vamos estar adorando, você vai conversando com Deus e Ele vai te trazer a tua lembrança, vai te trazer à tua mente aquilo que está sobrecarregando. E você vai sentindo a presença de Deus e Deus vai falando com você e você pode vir passando à frente que nós vamos estar orando, vamos estar abençoando a tua vida. Vamos estar trocando esse fardo. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Não tenha vergonha, nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. E você começa a fazer seu culto racional a Deus neste momento. Fecha os teus olhos, não olhe para o irmão que está do teu lado. Não te preocupe com o irmão que está do teu lado, porque cada um aqui tem uma necessidade. E nós vamos entregar nossas necessidades na presença de Deus. Nós vamos até o Pai essa noite, porque a palavra dele diz que quando Ele se aproxima, tudo se transforma. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer tirar essa angústia. Deus quer tirar essa depressão. Deus quer tirar essa enfermidade. Deus quer tirar esse cansaço espiritual da tua vida. Deus, Ele quer se aproximar da tua vida. Ele quer fazer tudo novo essa noite. Aleluia. Aleluia. Adore o Senhor neste momento e vá falando com o Pai. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Amém. histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Mais uma vez essa noite, aleluia. A presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, aleluia. Você pode tomar seu assento, fique à vontade. Deus é um Deus todo-poderoso, Ele sempre nos surpreende, Ele conhece as nossas debilidades. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui aliviado. Você vai sair daqui transformado, curado, porque eu creio que o jugo pesado Ele já levou. Você entregou tudo na presença de Deus. Deus tem algo novo para nossas vidas. Deus, quando Ele fala, as coisas se cumprem. Aonde Ele passa, há milagre, há transformação, há salvação. Amém? E Ele preparou essa noite especial para nossas vidas, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele tem um cuidado especial por nossas vidas, amém? Eu creio que esse mês que está chegando é um mês de promessas de Deus. É um mês que tudo começa a se fazer novo. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Deus tem algo preparado para a tua vida, para os teus negócios. Eu já profetizo sobre a tua empresa, eu já profetizo sobre a tua casa, eu já profetizo sobre a tua família, que este mês que está chegando será um mês de romper em fé. Você vai ver essa fé se tornar com efeito na sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teu emprego, porque você é luz do mundo, é sal da terra. Onde você colocar a planta dos seus pés, as bênçãos te seguirão. Onde você colocar as suas mãos, aquele lugar será abençoado. Declare sobre o seu trabalho, sobre as tuas finanças. Comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, e declare que essa fé venha se tornar uma fé com efeito, que você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém? Coloque tudo na presença dEle, não carregue mais nada, entrega todo jugo, todo cansaço, toda opressão, entrega na presença de Deus. Apenas o que Ele nos pede é que nós cremos somente. Só crê somente, já está tudo feito. Amém? Glória a Deus. Sinto tão forte a presença de Deus. Sinto tão forte o que Ele fez essa noite. Posso ver pessoas transformadas, curadas. Posso ver pessoas que trabalham com vendas. Este mês vai ser um mês de romper. Você vai colocar sua fé em ação. Você vai ver que o seu negócio vai dar um boom. Coloque tudo na presença de Deus. Não tente mais na sua força e na sua vontade, mas sim na dependência do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Você que nessa noite vai estar contribuindo, você que vai estar dizimando a casa do Senhor, separa a sua oferta, separa o seu dízimo. Eu não sou de fazer grandes apelos para dízimos e oferta, Porque na palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É uma promessa que Deus tem para nossas vidas. E a palavra de Deus também diz que quando nós trouxermos, que nós trouxemos com gratidão, com alegria ao Senhor, jamais com pesar. Você nunca oferte ou dizime com pesar, mas sim com alegria no coração, porque tudo vem do Pai, tudo é dEle, tudo provém dEle e tudo volta para Ele, amém? Então você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante o seu dízimo, a sua oferta, mesmo que você não tenha hoje, mas pela fé, pega esse envelope e profetiza sobre esse envelope, profetiza sobre as tuas bênçãos, mesmo que você não tenha, faça esse ato profético nessa noite, coloque a sua fé em ação, faça que essa fé venha se tornar com efeito. Pega o seu envelope aí e profetiza sobre esse envelope, amém? Levanta o seu envelope para cima neste momento. Pai, eu abençoo, Senhor, cada mão que se levanta essa noite, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, que Tu venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, que as portas do céu venham se abrir, Senhor, e que nós possamos contemplar o Teu sobrenatural. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que quer ofertar com cartão, temos a maquininha ali também. Você pode, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, antes de nós encerrar o nosso culto, tem alguns avisos. E o primeiro aviso é que hoje tem cachorro quente na cantina, né? Aí, cachorrinho ungido, abençoado, né? Então, você queira sair daqui já com seu lanche, a barriguinha forrada, já tem um cachorrinho esperando ali quentinho, né? E eu quero passar aqui alguns anúncios aqui. A nossa oração com propósito. A mudança do Ministério Palavra Viva. Todas as igrejas vão estar, segundas-feiras, 20 horas, todas as igrejas do Palavra Viva estão orando neste momento. Então, o nosso momento de oração não é mais na sexta-feira, e sim passa para segunda-feira em todas as Palavras Vivas, tá? Na sexta-feira a gente continua aqui com o estudo da graça, tá? Normal, mas o momento de oração, de intercessão, passa a ser às segundas-feiras, às 20 horas, em todas as igrejas do nosso ministério, tá? Você que tem uma necessidade, que queira colocar algo na sua caixa, na caixinha de oração, lá atrás a gente tem uma caixinha de oração, a gente coloca ali os pedidos de oração, e toda segunda-feira agora a gente vai estar aqui com uma equipe de intercessão, orando, intercedendo pelo seu pedido de oração, tá? Você que queira fazer parte, você é convidado também, é aberto para todos que queiram estar aqui às 20 horas, orando, intercedendo, tá? Quanto mais gente estiver orando e intercedendo, melhor é, né? Mais força a gente ganha no mundo espiritual, tá? Então você que tiver uma necessidade, alguma coisa que queira colocar em oração, a gente ora todas as segunda-feira, num projeto, um propósito, a gente está aqui orando, tá? Então tem a caixinha lá atrás, que você pode colocar lá seu pedido de oração. Amém? Léo, tem outro anúncio ali? Esposas que oram? Né? Não? Então... seria isso aí, tá? Só com essa mudança que houve aí no ministério, né? Isso aí vem lá de cima, lá de Florianópolis, lá, e houve essa mudança aí. Mas vai ser bênção. Então temos aí intercedendo na segunda-feira, amém? Levanta tuas mãos pra cima nesse momento. Pai, nós te louvamos, Pai, por cada vida que aqui está. Te agradecemos pela presença de cada um, Pai. Que nós possamos ter um início de semana, Senhor, abençoado, Senhor. Que nós possamos contemplar aquilo que Tu tem preparado para nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada irmã, conduza cada um para suas casas com segurança e que nós tenhamos uma semana produtiva, dirigida e orientada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu abençoo cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém!